casa eu vou te comer e depois vai sair fora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. É DJ moleque, namora. Então dá-lhe na partida, bota o pneu pra cantar. É o G5 dela, acho que vai te fazer endoidar. Onde o G5 chega, o rock fica mil grau. A bandida encosta, sabe que o moleque é mau. Resenha do G5, sem hora pra parar. Eu só volto pra casa quando o dia clarear. Meu mano Misael e o G5 delas. G5 é desguiado, G5 é do Jardeca. É rock na favela sem ter hora pra parar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. MC Lelo, o Rex da favela. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Misael vai te comer e depois vai sair fora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. Só não se apaixona que bandido não namora. É DJ moleque. Então dá-lhe na partida, bota o pneu pra cantar. É o G5 dela, acho que vai te fazer endoidar. Onde o G5 chega, o rock fica mil grau. A bandida encosta, sabe que o moleque é mau. Resenha do G5, sem hora pra parar. Eu só volto pra casa quando o dia clarear. Meu mano Misael e o G5 delas. G5 é desguiado, G5 é do Jardeca. É rock na favela sem ter hora pra parar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. Agora é rock doido, o G5 vai tocar. MC Lelo, o Rex da favela. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará.